1166, boa noite, Sacra Esposa. Baixa, travou. Voo 1166, livre pouso, pista 28, vento 190 graus, 07 metros. Ah, autorizado, pouso na 28, vou andar na minha casa. Fox Yankee, clear the runway 17, return to line up and ready for takeoff. Bom, 1869, visual, aeronave da final. Após a passagem da Mange, será utilizado alinhar e manter. Voo 1166, solo 38, livre à esquerda, chame solo, 219. 219, boa noite. Voo 1869, negativo, mantém ponto de espera e após a passagem da aeronave na final, estará autorizado a alinhar e manter na pista 28. Oi, Salvador, voo 1645, final, baixar travado, 28. Gol 1645, boa noite, livre pouso pista 28, vento 200 graus, 069. Autorizado pouso na pista 28, gol 1645. Sierra Fox Yankee clear to take off runway 17, wind 200 degrees, 06 knots. Gol 1645, solo. Aos 40, livre à esquerda, chame solo 1219. Esquerda, vai livrar o gol 645, chamando solo 219. Fox Yankee Airborne at 41, contact Salvador Approach 120.8. Salvador Approach 120.8, Terra Fox Yankee. Gol 1869, livre decolagem pista 28, vento 200 graus, 07 mais. Gol 1869, decolando aos 43, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8. 208, boa noite, 69. Night, bom. boa noite, Oceania 6143, estabilidade localizador. Oceania 6143, continue a aproximação, cheque o trem de ponte e aguarde autorização. Guarda. Está avistando agora, baixa travada, Oceania 6143. Oceania 6143, livre pouso, pista 28, vento 210 graus, 05 nós. Oceania 6143. Salvador, boa noite, Oceano 3567 próximo, ponto de espera pista 28 pronto. Oceano 3567, boa noite. Tem condições de decolar de imediato quando autorizado? Afirmativo, tem condições, o 3567. Oceano 3567, após o Airbus 320 da Avianca que pousa, autorizado a alinhar e manter pista 28. Frente após a aeronave que pousa, alinha e mantém, Oceano 3567. Então, 3567, Torre. Informa que não terá condições de cumprir essa restrição de cruzar o 110 até a 15ª milha, tá ok? Então, 3567, mantenha a posição. Mantendo posição, ponto de espera. Ciência, aguarde, então, 3567. Oceania 6143, solo em 51, livre à esquerda, chame solo 121-9, boa noite. Mantém escuta, Mike Foxtrot Serra. Tan 3567 na escuta. Ah, você escuta. Quanto ao questionamento da restrição do 110, não há problema se eu decolando a 28, porque a estar agora sendo utilizada é para 28, ok? Então, aquela restrição é quando tem estar em operação para pista no zero, tá? Ah, tá ok, então. Então o ponto de espera pronto. Vicente, mantendo o ponto de espera, então, 3567. Aguardando. Torre, boa noite. Lápis a cargo 8487, estabilizado, baixado e travado, 28, Zulu. Abissa 8487, agora continue a aproximação e guarde pista livre. Nossa, escuta guardando a pista livre, abissa cargo 8487. Mike Fox Sierra, tô morrendo. Mike Fox Sierra, livre acionamento, foi para o táxi. Abissa 8487, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 05 nós. Livre pouso 28, repete o vento, por favor. Vento 200 graus, 05 nós. Obrigado. Tana 3567, Torre. Passou escuta, 3567. Tana 3567, após a passagem do Boeing 767, dando sua carga, autorizado a alinhar e manter pista 28. Após o tráfego, alinha e mantenha, Tana 3567. Abissa 8487, solo aos 54, livre à esquerda, chame solo 121 decimal 9. 121 decimal 9, abissa cargo 8487, livrando à esquerda. Mike Foxtrot Sierra, livre, taxa até o ponto de espera da pista 17. Tana 3567, livre decolagem, pista 28, vento 220 graus, 07 nós. Livre decolagem, Tana 3567. Tana 3567, decolando 58, chame controle Salvador, 120 decimal 8. 208, boa noite. Mike Fox Terra, autorizado a ingresso na pista 1 no 7, reporte a linha de pronto. Mike Fox Foxtrot, autorizado a decolagem, pista 17, vento 200 graus, 06 nós. Oi Salvador, boa noite, Azul 4206, pronto no ponto de espera da 28. Azul 4206, autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 200 graus, 05 nós. Livre decolagem da 28, 4206. Mike Fox Sierra, decolado ao 04, chame controle de Salvador, 120 decimal 8. 208, controle de Salvador, vai para o Sierra. Azul 4206, decolado ao 06, chame controle Salvador 120 decimal 8. Controle Salvador 1208, 4206. Salvador, o Xaner 6201, no ponto espera da pista 28, pronto. Xaner 6201, autorizado a linha de decolar pista 28, centro 180 graus 069. Autorizado a linha de decolar na pista 28. Salvador, muito boa noite, é o 35219. Na próxima ponto de espera e pronto para a terceira 28. 35219, boa noite, gente, só tem ponto de espera. Vai ter o ponto de espera, 35219. O Xaner 6201, decolando ao ONU, sob controle de Salvador, ONU 20, decimal 8, boa noite, bom voo. Muito boa noite, ONU 020, 6201. Trip 5219, autorizado a alinhar e decolar pista 28, vento 190 graus, 069. 28, Trip 5219. Trip 5219, decolando a 1-3, sob controle de Salvador, 120, decimal 8, boa noite, por favor. 208, Trip 5219, obrigado. Torre Salvador, muito boa noite, esse é o Trepista. Próximo ataque foi Golfo, cabeceira, pista 28, pronto. Trip 545, boa noite, autorizado. A linha é decolar, pista 28, vento 190 graus, 07 mais. Autorizado, ele é decolar, pista 28, trip 545. Trip 54 no 5 decolando aos 22, chame controle Salvador 120 decimal 8, boa noite, bom voo. Controle Salvador 120 decimal 8, 54 no 5, obrigado. Salvador, são 3894, boa noite, aproximação para 28, baixar, Salvador. São 3894, livre pouso, pista 28, vento 200 graus, 05 mais. Pouso 28, são 3894. tem passivo a 28? Confirme, 3894. Tem passivo a 28? Tem 3894, tem carro que puxou 28, não tem passivo. Obrigado. Torre Salvador, agora mesmo 45, gente, chegou o número 45 após a passagem do Airbus 321 Data, autorizado a alinhar e manter pista 28. Após eu estar ali, manter pista 28, agora mesmo 45. Tano 3894, solo aos 27, livre da direita, chame solo 121 decimal 9. 121. Anel e pronto, né, pode... Gol 1645, autorizado decolagem, pista 28, vento 200 graus, 069. Livre decolagem, pista 28, bolo 645. Salvador, boa noite, 3297 da TAM, próxima ponte, espera da 28, está pronto. Gente, TAM 3297, mantenha a posição, boa noite. 3297 agora. Gol 1645, decolado aos 29, chame controle Salvador 1208, boa noite, bom voo. 208-645, boa noite. Tirando 38900, autorizado alinhar e decolar pista 28, vento 190 graus, 069. Linda cola da 28, tá 3897, decolando os 32, chame o controle Salvador 120, destino 8, boa noite, bom voo. 208, obrigado, boa noite.